Diabetes com chantilly, liberdade com televisão, a cara metade de mim, ninho de salivação. Que não me tirem daqui, que não te pago um tostão, que hoje é mais difícil carregar-me por aí. Artigo 5º, barra 24 do Código da Prostituição. Não dá para sair, já tentámos muitas vezes, e além disso agora não dá jeito. Carro, filho, casa, cão, mais o chato do patrão, não posso levar a coisa a peito. Tens um cozinho de ouro, manipulado e macio. O estado é ativo em te abraçar, não é defeito, é feitio. Serpentear a pevide, vamos ali passear. 20% de amor, amor. Artigo 5º, barra 24 do Código da Prostituição. Filmes e drogas e luzes, beba com maçãs ou o que for, que não te mates por mim, meu bem, que não precisas da dor. Nunca te abandonarei, sangue suga do coração, e este decreto de lei é por amor ao teu contentamento e ao código da prostituição. Não dá para sair, já tentámos muitas vezes, e além disso agora não dá jeito. Carro, filho, casa, cão, mais o chato do patrão. Ah, e ser um homem bom, autorrádio com bom som. Quero-me cremado, bem lavado, mais depressa, não posso levar a coisa a peito. Diabetes com chantilly, liberdade com televisão, cara metade de mim, ninho de salivação.